这一轮请贵州公马回答情况四七四。 Airbus, estou falando agora na retaguarda, autorizando o chamado. Airbus, na retaguarda, autorizado o posicionamento para tratar, 096. E 5591 na escuta da torre? Baixou, checou o visual, senhor. 5591. Livre pouso, pista 0, vento 150 graus, 099. Atualizado pouso, 5591. Follow 55, livre direito, chama 121 decimal 9. 121 decimal 9, livre a primeira direita. Solo 35591, livrou? 5591, Alfa Kilo, Pátio 3, Remota 4. Alfa Kilo, Pátio 3, Remota 4. 591. 8158, chama agora Recife 125, confirmando as frequências 126, decimal 85, alterna 12545, 3858. Mas Recife 2615, alternando 2545, 3854. Atento à primária 12685. 2085, legal. O Xané 6313, 2000 pés autorizado LS 1017. Para 2017, 6313, autorizado LS. 78 a bordo, autonomia 3 horas e 23, alterna Natal. Autonomia, táxi autorizado em frente, Pátio Uno Índia, posto de espera, 11895, Pátio Uno 017. Pátio Índia, posto de espera, 11895, 1017, ajuste, voo 1096. Salvador, boa noite, eu vou 1096. 1096, autorizado alinhar e decolar. 10, vento no 60, graus 079. Lembra ali da colada 10, gol 1096. Localizadora, Xanã 6313. 6313, completa sinal, chama a torre 118-95. 118-95, 6313, boa noite. Torre Salvador, boa noite, Xanã 6313, estabilizado no ILS. Xanã 6313, continua a preocupação, mas não autorização de pouso. Azul 4298, desça 2000 pés, ajuste no 017, autorizado ILS X-Ray, reposto estabilizado. Autorizado ILS X-Ray, desce 2000 com 1017, reposto estará estabilizado, 4298. Lato e meia, decolador 02, controle 20, decimal 8. 208, controle 1-096, boa. Xanem 6313, cheque o trem, livre pouso, sinal 0, ventura 50 graus, 08 mais. Ok, baixado checado 6313. Controle Salvador, boa, gol 096. Zona 096, contato radar, submantenha 370, saída Momo. 370, Momo, quanto possível gostaria de falar, proc. Mantenha a saída. Ok, a saída. Gol 1096 solicita proa 030 para evitar formações. Certo, proa 030 autorizada por quantas milhas? Mais ou menos 20 milhas. 20 milhas, 25 milhas, o gol 1096. Certo, após voa código. Pois código. Salvador 3305 S-Way. Confirme. 3305, tô de TAP 10150. 3305, aciona a identificação. Identificou 3305. Porto de Salvador, azul 4298. 3305, pode prosseguir descido? Azul 4298, prossiga. Senhorita, vamos manter a proa 045 até interceptar o log devido a informações, ok? Senhorita, reporte estabilizado. Chamará estabilizado, 4298. 3305, desse mantém o 050. 050, até 3305. Não adivou a prova de Duda, se você está com informações? 3305, está autorizado a prova de Duda. Controle Salvador, gol 1096, agora proa norte, mais 15 milhas. Solo Salvador, podemos chamar a 63. Bruno 096, proa de frotia, adianta? Mais 5 milhas, pode voar frotia, gol 096. Gente, após 5 milhas, voa frotia. Após 5, frotia, gol 096, obrigado. 4. Alfa Juliette 04, 6303. Restrito 310. Já vai voar na frente front com 1096. Azul 4298, chama a torre 1-1-895. 895, boa noite, 4298. Torre de Salvador, boa noite, azul 4298, 10 milhas na final. Gente, reporte checado, vento 160 com 89, 4298. Chamará baixar, travado, 4298. Azul 4298, baixa travado. 7 tem pouso livre 1-0, vento 170 graus com 8 nós, Azul 4298. Pesado, pouso 1-0, Azul 4298. Azul 4298, reporta laser aqui na curta final, à direita. Laser à direita? Isso, 3 milhas. Sim, obrigado. Gente, 1096, chama Recife 12685, bom voo. 2685, obrigado, boa. Solo 298, solo 11, libera direita, solo 219. Direita 219, boa noite, 4298. Boa. Solo Salvador, boa noite, Azul 4298, liberou. Azul 4298, prossiga táxi Alfa Juliette, portão 03. Fechado Alfa Juliette, portão 3, 4298. Descer para 3000 ou está 3305? Pode descer para 2000, ajuste 1017, está autorizado ILS X-Ray. 2000, ajustado, está 3305, autorizado, reporte estabilizar. Uno 3305. Torre Uno 895. Boa. Salvador, boa noite, 3305, 2 milhas de vaga. 3305, boa noite, informe checado, vento 140 graus com 8 nós. Amaral, até 3305. Cinco, livre pulso no 0150 graus 8 nós, TAN 3305. Livre pulso, 3305. Zero cinco, solo os 2-1, não libera a direita, chame solo 219. 2-1, mais. Se escuta, boa noite. Tá 3305, prossiga ataques via Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, para 06. Doutor Oceanair 6313. É 6313, informação em curso Alfa, 360 para Guarulhos, pronto 4. Aqui o centro da Alfa, pronto para 4. Chile 6313, autorizado Guarulhos, nível 360. Decola na pistão 1-0, com primeira curva à direita, saída da EL, letra, transição Motiva, Rupeso 1-0, bridge, Rupeso 1-6, após conforme a rota do plano de voo. Aciona 5536, frequência do controle 120.8. 360 para Guarulhos, você fala da 10 com curva à direita, da EL, letra, Motiva. Rupeso 1-0, bridge. Pesulou no meio, Belo Horizonte, 536-1208. Puxa na 6313, cotejamento correto, repata o pushback. Controle, boa noite, Oceané 6224, informação Alfa. Oceané 6224, aciona a identificação, desça para 2000 pés, ajuste no 07, direto turno. Identificou, desce para 2000, confirma a pro. Duna. CF, direto Duna, 6224. A 224 informa que está mantendo a proa 050, devido à informação. Em 10 milhas pode a proa Duna. Do 4235, desça até 4000 pés, ajuste no 07, chegada bom. Bono 246, aciona a identificação, desce até o 050, chegada bom e reduz a 250 nós. boa noite, o triplo 5218 com a Alfa. Triplo 5218, aciona a identificação, desce até o 050, chega da Mari. Até o 050, chega da Mari, triplo 5218. Xanamia 224, só a velocidade indicada? 255, reduzindo a 250, 6224. Gente, tem condições de manter até a duna? Afirmo. Mantenha o número 1 na aproximação. Vai manter. Azul 4235, velocidade indicada? Gente, o 4235, reduz a 230, nós é o número 2 na aproximação. Da Alfa. 393, Alfa confere, pronto, cópia. Pronto. 5393, autorizado Serra Brava, Gilete Papá, João Pessoa, nível 190. Decola da pista 10, com primeira curva à esquerda, saída Puca, Jamo, Caju, Golfe 677. Acena 5540, frequência do controle 120, décima 8. Autorizado 190, decola da 10, primeira curva à esquerda, Puca, Jamo, Caju, Golfe 677. Um desvio de 35 graus à direita da proa para entrar com a maçã. Gente, o 5515. No 70, boa noite, aciona a identificação, desça até o 060, chegada a Mari. Gente, o 1170, reduz a 250 nós, é o número 6 para aproximação. O 235, reduz a 200 nós. 200 nós, azul 4235. 4235 vai fazer a direita para o A250. Gente, o 4235. Então está autorizado a manter a velocidade 230. Autorizado, mantém o 230 pro 4235. Gol no 246, reduza 220 nós. 229, mas só não desviou mais a frente também. Ok. Triple 5515, tem condições de voar Lagoinhas? 5515, reporta para descida. Azul 4235, agora sim, disse redução 200 nós e desce até 3 mil pés. O azul 4235. 200 nós, 3 mil pés, azul 4235. Azul 4235 para o sequenciamento, mantenha a proa 205 e aguarde vetor para o localizador. Gente, 205 hoje só vai poder voar mais 7 milhas dessa proa devido a formações, azul 4235. Gente, vai receber uma proa antes disso. Ok, obrigado. 4235. Reduz a 180, tem condições? Condições, azul 4235. Inicie redução, informe o tráfego 12 horas 7 milhas e vai segui-lo na aproximação. Gente, azul 4235. Desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 7. 4 mil, 17. O 6224, uma milha para a Duna, está iniciando a redução. Ok. O azul 4235 reassume na praia de Duna. O tráfego informado está a 5 milhas à sua frente. 7 do tráfego, tem a mesma notificação, está assumindo a navegação azul 4235. Trip 5218, vetoração para sequenciamento, curva agora à esquerda, proa 030, limite ao lock. Trip 5218. Na sua escuta, trip 5218. Sequenciamento, esquerda 030, limite ao localizador. Esquerda 030, limitado pelo localizador, trip 5218. Se a gente precisar, nós podemos reduzir muito a velocidade, ok? Até 150 nós está assim evitando vetoração, por gentileza. O 5218 tem o tráfego fazendo desvio no setor norte. É, aconselhava que mantenha a instrução de vetoração. Ok, gente. 5218. O azul 4235 desce 2 mil pés. Janame 224, torre 1895. 1895, obrigado. Azul 4235, 2 mil pés, autorizado ILS X-ray, porta estabilizada. Autorizado, procedimento, vai reportar estabilizado, azul 4235. Gol no 246, reduz a 180 nós, desça para 2 mil pés, ajuste no 017, autorizado ILS X-ray. Ok, 10.000, reduzindo 180 nós, 1.017, autorizado ILS. Controle de Salvador, muito boa noite, passaria 2224. Trip 5218, desça para 3 mil pés, ajuste no 017, inicie redução 1.70 nós. 3 mil pés, 1.017, 1.770 nós, trip 5218. Gol no 970, aciona a identificação, desça para o 050, chegada marítima autorizada, reduz a 2.50 nós. Passarela 2224, aciona a identificação, desça até o 060 e para o sequenciamento, curva agora à esquerda na proa 070. Esquerda 070, descendo para o 060, passarela 2224. 2224, reduz a 220 nós. 220 nós, passarela. Nossa, espera, será necessária, sente que conduziu a esquerda. Gente, no 970 com a proa. Mantenha a proa 030 por aproximadamente 8 a 10 milhas, depois vem para a 352-8, reta uma navegação para Adiduna. Para Adiduna, 352-8. 4235 estabilizado na final do procedimento. 4235, torre 1-8-9-5. 1-8-9-5, boa noite. Gol 1-2-4-6, reduza para aproximação, segue tráfego 5 milhas à sua frente. Gente, tá com 160 reduzindo o tráfego. Gente, informa que o mesmo formado está com 1-3-0 de ground. O 5-0. Com 8 nós, informarei pista livre, 4235. Gente, 4235. Vai ter condições voadona? 2017 é feio, dona. Dona 70. 970 voadona. Dona minha. Gol 1970, informa tráfego na sua posição de 11 horas 8 milhas. Rumo Nordeste, passando 150 em descida para 060. Reduza 220 nós, o gol no 970. Reduzindo 2224, voa a Itape. Vai lá, Itape, 2224. O gol no 970, desça restrita até 1-30. Restrito 1-30, pode voar a Itape da presença? Negativo, o tráfego informado vai ultrapassar a sua aeronave e vai segui-lo na aproximação. 219-6224. 895. O gol no 970 para ele para tráfego, curva agora à esquerda para o 360. Liga 360, eu vou estar indo para cima do tráfego, é isso que ela quer? Negativo, o tráfego está nessa posição de 12 horas. Curva agora à esquerda para o 360 para levar o tráfego. Continua a aproximação, farmaria pista livre, número 2 para pouso. Gente, agora. 4235 tem pouso autorizado, 150 graus com 8 nós. Autorizado pouso, azul 4235. Trip 5515 tem condições de voar Bonf? Voa Bonf, está presente. 5218. Pode estabilizar o Trip 5218? Afirmativo, desce para 2000, está autorizado ILS X-Ray. ILS X-Ray 2000, tá, Trip 5218. Gol 1970, para o curso localizador, curva à direita para o 060. Direita 060 para o localizador. Passaria do 2224, voa Duna. Para Duna 2224. O trip 5515 está no ponto ideal de descida. 5515, desça para 4000 pés, ajuste no 07. Gol no 888, reduza 250 nós e desça para 050. 250 nós, 050, boa noite. Alfa. 1-4488, Alfa confere, pronto copper? Azul 4488, autorizado Recife, nível 350, decola da pista 1-0 com primeira curva esquerda, da saída Puca, Jamo, Caju, Amperuísque 58. Aciona 5542, frequência do controle 1-2-0-8. Autorizado para Recife, nível 350, como roda do plano de voo, decolada 10, curva esquerda, saída Puca, Aru, Caju. Jamo, Caju, Amperuísque 58, aerovia 5542, transponder 1-2-0-8. É o controle, 4488 azul. Azul 4488, confirmando sua saída Puca, Jamo, Caju. Puca, Jamo, Caju, sim. Azul 4488, cotejamento correto. Pode pronto, puxa bem. Vamos importar. Azul 4235, livrou na foto prática na sua escolha. Azul 4235, prossegue ataque via Alfa, Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 08, azul 4235. Tudo bem. Está na sua frente ou a gente vai passar ele? Vai segui-lo na aproximação. Seguir ele, sim. Bruno 888, reduz a 2209. Bruno 970, para o localizador, curva direita proa 070, nessa proa vai interceptar. Reto 2224, desça 2000 pés. Autorizado ILS X-ray, reporte estabilizado. 2000, reportará estabilizado, parceiro 2224. 51, libera a direita, chame Sola em 1219. Sola 1219, grato. O gol 1246, libera a pista. Voo 1246, de passagem em Embraer Azul, prossegue via Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 05, voo 1246.